pra mim. Ela tá perdida, porque tá fedendo. Como eu estou preso, como eu estou preso, como eu estou preso, como eu estou preso. Todo só para mim, fechado no quadrado. Não me deixar aqui, não tem nada. Eu estou preso, eu estou preso, eu estou preso, eu estou preso.